canto a dor, sacrifício, canto as lágrimas da vida. Canto os homens de pouca fé que andaram por vista, que fita. Canto o que fica sempre na contramão. Canto a esperança deixada na sexta-feira da paixão, né não? Canto a utopia da paz aprisionada nos corações, em fuga como alcatraz. Canto os que ficam de canto enquanto tanto dando falso conselho. Canto falsos profetas que pra tanto servem de espelho. Canto os alunos longe da professora, são os mesmos que ficam às margens da sociedade opressora. Canto o desamor, a incredulidade. Canto os que não perdem a vida por Cristo, que distingue os covardes. Viaje, canto o auge da apostasia. Canto os que professam a fé envolvidos com idolatrias baratas ou nada. Canto os que matam o verdadeiro evangelho atrás de púlpitos, terno e gravata. Canto o choro angustiado de uma mãe sofrida. Canto os barulhos de tiros que silenciam vidas. Canto as avenidas lotadas de Superman. Canto dó, canto só, canto amém. Cantai num mundo de incerteza, falai da pouca fé na mesa. Mesmo que seja num mundo decadente, sei que a paz do Senhor é presente. Cantai num mundo de incerteza, falai da pouca fé na mesa. Mesmo que seja num mundo decadente, sei que a paz do Senhor é presente. Canto sorriso, canto brilho no olho por cada vida que morreu por Cristo Jesus e pro mundo nem deu despedida. Canto as palavras cumpridas no livro sagrado, para muitos opaco, meu, para nós poder de Deus estima. Canto os que deram a volta por cima, salva através de um folheto cristão, de um irmão na esquina. Canto os que desafina, os que venceram a rotina. Canto os fardados de bombeta e armado de rima. Canto os que constroem um mar em pequenas piscinas. Eu canto independente do clima. Canto os que tem fôlego e proferem palavras de um novo cântico. Canto os que são taxados de loucos por ser romântico. Canto os que conhece a Deus mais do que a si mesmo. Canto os que pregam com fé, não palavras a esmo. Mesmo que os tempos são difíceis, canto mudança, ainda que os campos não sejam verdes. Canto esperança, as temperança que falta em cada ser humano. Canto os reformador que reformaram há mil anos. Eu canto os que nem foram e canto os que foram além. Canto os que faz, canto paz, canto amém. Cantai num mundo de incerteza, falai da pouca fé na mesa. Mesmo que seja num mundo decadente, sei que a paz do Senhor é presente. Cantai num mundo de incerteza, falai da pouca fé na mesa. Mesmo que seja num mundo decadente, sei que a paz do Senhor é presente. Oh, oh, oh, oh.